O Cascavel, o plano é plano normal ou é Volcom? Gente. Tracajal no 7, visual com campo. Tracajal no 7, tráfego avistado, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 039. Poderia confirmar o vento? O vento 240 graus nesse momento, com 049. Ciente autorizado o pouso, Tracajal no 7, na 28. 11, no Maceió. Ciente só para B? 168. 168, via Juliette Alfa, ponto espera, torre 1895. Juliette Alfa, ponto espera, 1895, ou 1895. Prossiga. Autorizado, acionamento, aguardando táxi. Cascavel 72 já foi brifado pela defesa? Gente. Vamos tomar 2-3-2-1-7, pronto para o táxi, com 176 a bordo, desde a autonomia ao carregamento. Time só, POB? 1-9-7-6. 1-9-7-6. Vai taxiar Juliette Alfa, o ajuste 1-0-1-6. Global, presencial. O TAM 3-2-1-7. Juliette Alfa, de Itapuã, intenção parte do Grande. O Guardião 06, mantenha a espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções para prosseguir para o posto. Ciente, pode aproximar pela 35? Ciente, o Guardião 06 tem condições de realizar um pouso pairado sobre a cabeceira 35? Positivo. Ciente, reporte na final para 35, o Guardião 06, o QNH 1-0-1-6 e o vento em 2-1-0 graus, 049. Reporta lá, 06. Torre Salvador, boa tarde. 63, 64, 4, 3, 3, 4, 3. Confirme para a torre? É o Oxanar 63, 1, 4. Oxanar 63, 1, 4, mantém o ponto de espera da 2-2. Mantém o ponto de espera, 2, Salvador, Bono 869, bom dia. Bono 869, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1-0-1-6, confirme se já visual com o campo. Afirmo, visual. Gente, aguarde somente pista livre, o gol 1-8-6-9. Gente, Bono 869. Solo aos 3-4, confirme, já passou a taxa em hotel? Negativo, tá ali para, tá livrando o hotel agora. Ciente, libere na hotel ao estacionar frequência livre, o Tracajal no 7. Ao estacionar frequência livre, o Tracajal no 7. Rota final da 35, Guardião 06. Mantém proa, 3000, após esquerda da Eula e da Motiva. Controle 1198, transponder 5521. Pouso pairado sobre a cabeceira 35, vento 220 graus, 039. 06. Usado Guarulhos 360, cola 28, mantém proa até 3000. Após esquerda, Dael Leda Motiva. 5521 transfone, controle de saída 119, decimal 8. Para o voo 1169, portão 3. Correto. Mantém proa após Dael. Está ciente da restrição? Da Dael, manter nível 100 em 30 milhas? Afirmativo, Notam, Bravo, 1045. Esse mesmo. Reporte pronto. Gente, reportará quando pronto, no 69. 035, Guardião 06. O Guardião 06, solo aos 36. realiza o taxiamento sobre a pista e libere na, na Oscar. Gol 869, solo aos 36, libere primeira esquerda, mantenha a posição antes de ingresso na Alfa e chame o solo em 121, decimal 9. 219, vai chamar ali por ela da pista, gol 989, obrigado. Salvador, é o trip 5487, baixado e travado no ILS. Trip 5487, continue a aproximação, reporte quando visual com o campo, QNH no 0, no meio. 2016, quando o visual reportará, 5487. 869, bom dia, táxi Alfa e Juliette, Portão 1. Alfa e Juliette, Portão 1, boa noite, 69. Cascavel 72, pronto, cópia. Autorizado, Fortaleza, plano Vocon, decola 28, mantém em proa, 3.000 pés. Após direita, saída Aron, após o fixo Aron, direto Fortaleza. O controle na frequência 119, decimal 8, transponder 2642 e os canais da defesa conforme brief. Sinal 528? Afirmo, senhor. Após passagem do tráfego ali, mantém cabeceira 28, Oxané 6314. Após a passagem do tráfego na curta, vai ali embaixar 28, 6314. Eu, Guardião 06, livrou na hora. Gente, olha, estacionar, frequência livre, Guardião 06. Correto, confirme o BOB. Sol Salvador, o trip 5627 para o táxi. Está com 63 a bordo. 2 horas e 30, Salvador. O trip aguarde para iniciar táxi. Cascavel, confirme só o BOB. Gente, autorizado a iniciar reporte no hotel. O trip vai ser o número 2 para táxi. O tráfego no pátio de autoridade tem prioridade. O táxi na decolagem. Trip, copiou? Negativo, trip 5627 na escuta, para o táxi. Mantenha a posição, vai ser o número 2 para táxi. O tráfego no pátio de autoridade tem prioridade sobre o seu tráfego. Ok, gente, sempre na sua escuta, o trip 5627. O Cascavel após. Cascavel após o ATR autorizado, cruzamento da pista e manter a taxa de Delta. 2-0, manter por espera do 28. Guarda. 35487, o solo 40, vai chamar o solo em 1-1-2-1-10-9. 2-1-9, chamará 5487. Salvador 35487, livrou. 5487, mantém a posição na ECA aguardando instruções. Mantém a ECA aguardando, 5487. O Cascavel vai cruzar, táxi Delta Alfa até o ponto de espera 28. Ajuste 1016, ponto de espera Torre. 1895. Né, 314, autorizado decolagem, pista 28, o vento 240 graus, 032. Decolagem na pista 28, Ok, Trilho Táxi, o Trip 5627, ponto espera, monitora a torre, certo e 2895. O Trip 5487, após a passagem do ATR da sua companhia, vai prosseguir, táxi Alfa Kilo Pat 3. Após a passagem do ATR da companhia, prossegue Alfa Kilo Pat 3, o Trip 5487. Mantém, escuta. Para 28, pronto. São 32, eu não sei se vão ter ponto para 28. O Xenai 63 no 4, decolagem 42, mantém a restrição de proa até 3 mil pés, ativa o controle em 119, decimal 8. Vai manter 3 mil pés, ativa o controle em 198. O Xenai 63 no 4, manter o controle em decolagem. Mike Tango, qual é a pista que vai utilizar? Gente, agora a coordenação, Aracaju. Confirme o Força Aérea que chamou? Gente, 5957, aguarde coordenação, Natal. Tolugol, o nono 69, está no trecho do puxa acionamento. Autorizado, repassado. Bomba 620 ali, mantém. Cabeceira 28. Valeu, mantém na 28. Bomba 620. Bomba 620, está autorizado a decolagem, pista 28, vento 310 graus, 032. Iniciando o bomba 620, 28. Pro norte. O Sam pode alinhar e manter a pista 28? Negativo, então 3297, irá manter o ponto espera 28. Ok, então vamos manter. Salvador, o gol 1169 está pronto para o táxi, 2183, 3h50, perna com fim. Gente, 183, vai estar aqui a via Juliette Alfa, ajuste no 0 no meia, ponto espera a torre 1895. Taxi Brasilete Alfa, 1-0 no meio ajuste, 1895, Porto Espera 2814, gol com nono menor, boa tarde. 4-6, mantém a restrição de manter proa até 3 mil pés, sem controle, 1-9.8. 19-8, mantendo a proa. Cuidado 5-6, autorizado. Natal 190, decola 2-8, mantém proa 3 mil pés. Após direita, Aron. Após Aron, direto, Natal. Controle na frequência 119.8 e o transponder 5502. Reto, decola pro 3000. Direita Aron, reporte pronto para o táxi autorizado acionar. Livre pouso por 3560? 3560, firmo, livre pouso de 28, vento 230 graus 042. Livre pouso na 28 para 3560. Mike Tango, cópia. Exato, Aracaju, mil pés, decola 17, pro norte, prossegue corredor forte. Controle 19-8, transponder 0260. Teto 0260, acione, chame a torre. Lima, Juliette Lima, porta final 17. Pela direita ou cruza 17? Pode efetuar uma base pela direita, reposição 17. Obrigado. Botão 3217, Lima tem cabeceira 28. Matei 28. Botão 3560, solas 48, vai livrar a primeira esquerda e chamar o solo em 121 ou 19. 560, Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia, portão 3. Casada 17, Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, tem livre pouso pistão no 7, vento 180 graus, com 022, informe pistão, me dá. Lima. Deixa eu ver. 02, autorizado táxi, reporte hotel. Tantras 217, autorizado decolagem pista 28, o vento calmo. Livre decolagem pista 28, Tantras 217. O Lima de Lima, se Lima, só esse comando, poderia confirmar o pai, se queira prosseguir? Estou autorizado a primeira direita, acessando a frequência livre. Cascavel 72, ali, mantém cabeceira 28. Ali, mantém a 28. Tan 3217, decolada 52, mantém proa até 3 mil pés, time controle em 119, decimal 8. 198, obrigado, Tan 3217. Autorizado cruzamento na Taxway Golf, chama a torre 1895. Pronto, Cascavel. Teste, Cascavel 72, mantenha a posição. Avante a posição. Confirmar com o controle, só um minutinho. Siga. Sim, estou autorizada até a intenção 97. Passada 72, estou autorizada a decolagem 228, vento 280 graus, 049. Autorizado a decolagem 228, Cachorro. Oscar Mike, estamos. Estou autorizado a estar até a intenção 97, me reporta pronto. Qual é o Lima Quilo Bravo? Lima Quilo Bravo. O ajuste altímetro na 06, continua a aproximação e aguarda a pista 28 livre. Dois Salvador, o 35627, ponto de espera pronto, 28. 35627, mantém o ponto de espera 28. Mantenha o 35627. Boa noite, 6919. Informação hotel, aguardo coordenação e cópia. Hotel 340, Campo. Tráfico Cancelo 72, decola 256. Mantém pro até 3 mil pés e chama o controle 119, decimal 8. 3.198. Cancelo Lima, Cancelo Branco. Passaredo, pronto, cópia. Senhor, senhor, está pronto para cópia. Autorizado. Barreiras 180, decola 28, mantém proa 3 mil pés. Após direita, na saída Momo. Pós Momo, direto. Zatap intercepta, Whisky 42. Controle 198, transponder 5514. Autorizado, final 17, reposta 3 milhas fora. Whisky 42, 198, 5514, 2231. Após a curva à direita. Ok, após a direita então, para Momo, WhatsApp e Whisky 42, 2231. Correto, reporte pronto. Reportaremos. Está pronto no... para prospeccionamento 2231. Autorizado, reportagem. Autorizado. Salvador Azul 4206, está no ILS da 28. Azul 4206, ajuste altímetro no 016, continua a aproximação e aguarda pista livre. Aguardando, confirma se chove no aeródromo. Tem alguém, please? Atacajá 17, no Pacific Secure, I am a president, o Gabião, flight level 270. Ok, just conform, Tracajá 17, it's FAB 2017. Ok, stand by, Antipop. O Azul 6919, pronto, cópia? Escuta, prossiga. Autorizado, Campinas 340, Pesolu 10, trilha Pesolu no meia. 10 decola, correção, 28 decola. Mantém proa até 3 mil pés. Após curva à esquerda, saída da El Leda. Após Leda, voa Motiva. Controle 198, transponder 5537. Confirmando, transponder 5537. Correto, já está ciente do Nostan 1045. Certo, já está ligado. Ó. Então, mandei para a 203. Siga para a 203. Na posição rotatória para pouso no breve. Lima, Quilo Bravo. Prossiga. Quilo Bravo, ciente. Agiliza e cruze o pátio principal. Reporte na Quebec. Paulo 2231 para o táxi com 63 a bordo. Estamos com 12 horas de autonomia. Terminamos Brasília. Sua aproximação, número 2 para pouso. Mandando pista livre 3090. O 4206 livre pouso? 4206, continua a aproximação. Continuando. Imagem da El 1. Corrigindo a Elefa 1. 206, livre pouso, picho 28, vento 270 graus, 039. É livre pouso, 4206. Romeu, Romeu Lima, o solo ao 01, não poderia confirmar o pátio? Confirme. Gente, pátio 5, livre à direita, estação na frequência livre. Azul 4206, solo 02 ali da esquerda, e chamar o solo na taxi Índia em 121 ou 19. Ok, vai levar à esquerda, Índia 1219. Agilizando manobra na medida do possível, azul 4206. Agilizando. Dois, três, um. Correto. Chame a torre 1895, quando pronto, bom voo. 1895, quando pronto. Obrigado, bom trabalho. Afirma. Gente, está autorizado, porém, mantenha a separação do eixo de decolagem da 28. O vento 260 graus, 059. Reporte solo controlado, patrulha 03. Autorizado, manterá a separação da 28, patrulha. Reportará lá no solo controlado. Livre pouso, 3190. Confirme. Livre pouso. Afirmo, livre pouso, vento 270 graus, 049. Atenção, Alfa Índia, portão 08. Alfa Índia, portão 08. Torre, o gol 1969. Francisco, 1169. Tá tendo uma previsão da pra decolagem das aeronaves? O 60 vai a Super 010, Esther e o Aclia, as your flight plan route. Airborne runway 28, mantém runway ready until 3000 feet, after that, turn left, dial departure, Leda, after Leda, fly direct, motiva position. Order departure on frequency 119.8 and squawk 5550. Taxa Índia, semisole 121 ou 19.9? Índia 1895. Frio com fim de África, take off. África, take off, vodka. After Bael, tudo confirma, sim. Salve, Salvador, está 3190, livrando a sua escuta. 3190, portão 62. 62, obrigado. Para Cajalan 7, Adonia, Runway 28, mantém Runway Heading, 3000 feet. After that, turn left. Dael, departure, and Motiva. Dael, Leda, after Leda, fly direct, motiva position. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Wind back is correct and accord to Notam Bravo 1045 on dial departure you have to maintain flight level 100 for 30 miles after dial I have to maintain flight level 100 for 30 miles. Negative. Flight level 100 for 30 miles from Salvador VOR. 00, aqui o 309 miles da Coma 12-1. 207, come back to startup. Back to startup. Clear, come back to taxi. I'll report back to taxi. 6210, o ajuste altímetro 0 no meia, reporte visual com o campo, vai estar travado. Reporte visual, vai estar travado, 6210. Azul 03, 0108, livre. É 6210, livre Prossiga. Gente, é próxima carteira 17. Gente, obrigado. Gol 169, Lima tem cabeceira 28. Ali mantém 28, gol 1169. Solo 10, vai livrar a esquerda, chama solo em 121, décimo 9, antes da Taxley Alpha. 121, décimo 9, Oxenair 62, 10. 107 a bordo, 4 horas e 40, Cana Galeão. Táxi autorizado via Alfa, Pátio 3, reporte para ingressar na ataque, correção, táxi via Pátio, Pátio 3, reporte para ingressar na Alfa. Então via Pátio, Pátio 3 e Kilo, entendeu? 6999, reporta para ingressar na Alfa. Solo Salvador, boa tarde. Oceano 6210, Levou, táxi do Eco. 6210, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi autorizado via Alfa, reportará antes da Juliette. 6210. Salvador Grau, Tacajá 17, no Red Track. Mantenha a porta espera 28. Report, Hotel Taxway, and confirm, souls on board. Keep on board. Ok, 06 on board, report hotel. Tacajá 17, no report. Da colada 12, chame controle 119.8, mantendo pro até 3.000 pés. Mantém pro até 3.119, controle gol 169, muito boa tarde. Bom voo, gol. Torre Salvador, Papa Romeu, Quilo, Serra Lima. Prossiga aqui o Serra Lima. Estamos com proa da rotatória, já visual, possibilidade de proa direto, final da 97. Afirmo, estou autorizado final no 7, reporta 3 minutos fora. Gente, Lima. Alfa, antes da Juliette, 6210. 6210, ingresso Juliette para o 04. Ingresso Juliette para o gate 04, 6210. Salvador Gal, para Cajá 1. Hotel. O Quilo Serra Lima, final da 17, baixado, travado. Quilo Serra Lima, livre pouso, pista 17, o vento 300 graus, 03 nós, igual pista úmida. Gente, Lima, livre pouso. Tower in 118, decimal 95, Kennedy now 1016. Delta, Alpha, we contact the holding point runway 28, tower 18.9, CNH 102. O Tracajá mantém position Delta Taxway and give way to Embraer 190 from Azul Company. Tracajá 17, hold position, we expect to Azul. O Azul, Kilo Alfa, ponto espera, torre 1895. Kilo Alfa, 1895, ponto espera. Obrigado, boa noite. O Tracajá 2017, we will follow Embraer 190, and hold the point contact tower. 118.95. Following Azul, we contact tower from holding point 1.8.95. Reporta baixar travado. Reportarei baixar travado. Confirma o vento pra mim. Galera, o que é isso? 0 graus, 0.39. Obrigado. Nada. Rotaria 5957, autorizado a decolagem, pista 28, vento 300 graus, 032. 5957, autorizado a decolagem. Mosquito 3 main, connected to Tacoma, 2 Bravo, or 1 Bravo, or Tacoma. Rotaria 5957, na escultura Torre Salvador. Afirmativo, iniciou a decolagem. Aaron, descamina. Can I see 776 confirmed? We may expect Aaron to come. Correction. Momo departure. Mike Oscar departure. Then 077, we expect the Momo departure. Thank you very much. Gente, pois eu não recebi. Seis. 2394, 4 milhas da cabeceira embaixo travado. Gente, são 3894, tem livre pouso, pista 28, vento 330 graus, 022. Ok, com a maré avistando. Torre Salvador, Bombatango, Vitor Kilo Delta, em corredor Interlagos, visual Concão. Vitor Kilo Delta, reporte rotatória. Eu vou entrar na rotatória, Vitor Kilo Delta. Tá montando 1500, pra isso pode baixar até 1000 pra pista 17? Afirmo, 1000. 1000 pra isso, Vitor Kilo Delta. CS 5957, decolada 17, mantém pro até 3000 pés, chama controle 119, decimal 8. Chovendo aí na pista, 2-2? Negativo. Ok, obrigado. Torre Alfa Sereda 223, já não boa? Após a aeronave na final, pode alinhar e manter? Afirmo, após o após da TAM, ali mantém cabeceira 2-8. 2-2-3, já não. Torre Vitor Kilo Delta, por ingresso na longa final da pista 17, está visual com o tráfego pousando na 2-8. Gente, Vitor Kilo Delta, autorizado final no 7, reporte 3 milhas fora. Reportará 3 milhas fora, Vitor Kilo Delta. Tráfego Salvador, boa tarde, da 356, 7 Kilo Delta. Gente, hotel, confere, aguarde coordenação em cópia. Nossa, escuta, poderíamos adiantar a saída? Avisa livrar à esquerda, antes da Tatsui Alfa, chama o solo 121, decimal 9. Salvo 219, 3894. Solo Salvador 73, 894, livrou, boa tarde. 3894, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5-3-2-9-4. Condo 077, Arara Scott. Informo que irei decolar um tráfego na pista 2-8. Vai efetuar um 360 pela esquerda, Vitor Kilo Delta. Série 2231, estou autorizado a decolagem, pista 28, vento 320 graus, 049. Informo, AT 4 na final 107, efetuando 360. Não espera para sua decolagem. Ok, está ciente, 2231, está livre da 28. Brasília, 360. Opa, Zulu 7. Decola 28, mantém proa 3000 pés. Após curva à esquerda. Saída Elefa 1. Controle 198, transponder 5561. 6999, mantém o ponto espera da 28. Depois curva esquerda, Elefa 1. Controle 198, transponder 5561. No 869, protegimento correto, reporte pronto. Reportará pronto. Confirma para o T3894, mantendo da Juliette? Negativo, autorizado, prosseguir, portão 05. Juliette 05, T3894. 3567, pronto, cópia? Tá, você escuta. Autorizado, Brasília 360, Altitude 17. Decola 28, mantém em proa 3.000 pés, após curva esquerda, saída Alfa 1. Controle 198, transponder 5562. Sente autorizado, Brasília nível 360, Altitude 17, decola, mantém a proa até 3.000 pés, após curva esquerda, proa Alfa 1. 198, controle 5562, ao transponder para o TAN 3567, portão 3. Correto, após a colagem para 3.000, reporte pronto. Reportará o TAN 3567. Prossiga. Quanto tempo mais ou menos para a nossa decolagem? 6919, a Lima tem cabeceira 28. A Lima tem 6919. Paulo Galeão, boa tarde. Eu chamo 6201. Autorização, Galeão. É, Paulo Salvador, perdão. Xené 6201, boa tarde, autorizado Galeão, nível 360. Via Pêssulo 10, SMAP, direto Lúvito, e após confirmar minha rota do plano. Decola da pista 28, com primeira curva à esquerda, na subida da El, Leda, Motiva. Aciona 5560 e o controle 119, decimal 8. Alinha de pronto, 6919. Sente, 6919, mantém a posição. Sente. 6998, transponde a 5560. Chanel 6201, portão 4. 6201, correto? Vou fazer pronto, chefe. Cortará, obrigado, 6200. Tô aqui, Kilo Delta, solo 24, poderia confirmar o pátio? Vai ser, estou só na frequência livre. No 6919, estou autorizado a decolagem, ficha 28, o vento variável com 2-2. Fechando a rolagem, 6919. Total, Tracajá 17, hold point, runway 28. We just wonder because the Sierra Victor Delta beacon is out of service, and your colleague told me that we may expect more departure. The normal departure is a conventional departure, so we aren't able to fly it without the service at all. Zero collision 077, Mike Alter, Momo Departure, and JP Transition. Golf Echo Bravo India Tango. Do you ready to copy now? I got a 077 service adapter, please try again. Visual, copy. 10 no meio, reportará visual, 1 no meio. É, ready to go, I got a 077. Ok, clear to Echo Delta Delta Foxtrot, flight level 310 via upper release. 50 until repeat position after according your flight planning rules. Take off 182 8 with right turn after departure. Momo departure, Mike Alto and repeat transition. Golfe, Echo, Bravo, India and Tango. Score code 5547 and Salvador departure 119.8. Zero 077, I copied. Here to Echo Delta Delta Fox. Initially, landstar level 310. Intercept the uniform 5-0. airway, Delta, point, give it. Make the runway 28. After departure, right turn, direct Momo, at Rock 5547, and departure on 121 the former. 077, correct. Correct for push and setup. Okay, 077, after departure, it's 119 the 28. Confirm, please. 119.8, correct. Correct for push and startup, 077, Condor. 077, we will do something. Solo, go 1869, posição 1, para push direcionamento. 1869, da Gol, coordena a equipe de solo, repete ataque. Levantar ataque, 1869. Salvador, trip 54, no 56, na informação, hotel. Trip 54, no 5, informação, hotel, confere. Pronto, papilhão? Pronto, copy. Confirma, 54 no 5? Pronto, copy, 54 no 5. No 5, autorizado Ilhéu, decolando a pista 28 com primeira curva esquerda na subida Mon, corrigindo subida Dael, transição Coral, nível de voo 340, aciona 5553 e o controle 119, decimal 8. Tracajá 17, hold point 28. Ok, mantém hold point, Tracajá 17. Torre Salvador, gol 1645, baixa travado, boa tarde. 1645, ajuste altímetro no 06, continua a aproximação, aguarda pista livre. Reporte visual com o campo. Mostrará visual, qual o vento no momento? O vento 100 graus, 082. Vente, 1069. Torre Salvador, gol 1166, está no solo, informa que avistou a 400 pés com chuva forte. Sente, 1166, chuva forte da livrar esquerda e chamou o solo em 121.9, na Taxi Índia. Livrando a esquerda, chamando o solo 219 na Taxi Índia, voo 1166. Fala, Salvador, boa noite, com 1166, livrou a pista também. Não ainda. Fala, Salvador, na quinta, com 1166. 1166, mantém a posição na alfa, vai aguardar a aeronave da companhia que estão liberando após ingresso, pátio principal para 09. Está sendo procurado a aeronave na, no pátio fazendo movimentação. Pode sete para o aeronave, com 567, número 2, setor, aguarda para push. Solo, gol 1869, pronto para o táxi com 180 a bordo, palmas 3 horas e 20. 1, decimal 9. Que é decimal 9. Parte principal, parte 3.